Atenção, atenção, atenção. Dia 15 de agosto, no Bar e Conveniência, Avenida Show. Tardezinha de aniversário do DJ Américo. Com início às 16 horas, participação especial do Cacique, DJ Dinho, DJ Edmilson, DJ Rebelde, o Maestro da Saudade, DJ Guilherme da Mídia, DJ Silvinho Vinil, DJ Eduardo, DJ Tubarão, o Bruxo da Saudade e o Super DJ Michel do Cineral. Lembre-se, até às 18 horas, caipirinha de graça para todos. Portaria liberada até às 19 horas. Tardezinha de aniversário do DJ Américo. Domingo, dia 15 de agosto, no Bar e Conveniência. Avenida Show. Avenida, Avenida Show. Show. Se você quer me amar, fique aqui juntinho a mim. Esqueça tudo, esqueça. Rebelde. E prometa não falar que eu errei. Eu sei que errei. E aí? Esqueça tudo e vem. Vem me amar. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Se alguém for lhe dizer que me viu beijando alguém, esqueça tudo, esqueça. DJ Rebelde! E prometa não falar que eu errei. Eu sei que errei. Esqueça tudo e vem me amar. Vem me amar, vem! Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Vem embora, meu irmão, que hoje é terça-feira. Hoje é dia de você recordar e reviver os bons tempos. Você sabe, aqui na Maloca do Pureza, aonde você viaja ao túnel do tempo. Vem com a gente. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Você quer me amar? Fique aqui juntinho a mim. Esqueça tudo e vem me amar. Esqueça tudo e vem me amar. Esqueça tudo e vem. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. O Maestro da Saudade. Eu não acreditei, você não estava mais. DJ Rebelde! Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Bora recordar, vamos lá! Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Chama, chama, grande amigo Murilo, velha guarda. Aqui no nosso ladinho, hein, Murilo? Ao ladinho do meu parceiro DJ Silvinho, Vinil. Ei, Silvinho. E o abajur da sala aceso me fez. Silvinho tocando de sunga lá em Outeiro, segunda-feira. Foi pra ideia. Das horas de amor, das juras, amor e plano. Silvinho Rebelde. De quando eu te fazia. Essa dupla vai dar o que falar. No mesmo sofá. Bora, Silvinho! Peço de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Patrick Azevedo. Recordações. Dona Júlia Azevedo também com a gente. Casal Azevedo, abração carinhoso do Rebelde. Olá, Nestor. Graças agora que eu já te. Ao lado da esposa é Nestor, né? Vem, dona Carla. Recordando o nosso ninho. É maloca do Pureza. É ou não é, WK? Ainda guardei minha boca primeiro. WK lá na cremação, ao lado do Cardoso, olha. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. DJ Rebelde Saudade. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Sabra, sabra, grande amigo do DJ Renatinho. Você, você acredita. Lá do curral com a gente. Eu sempre te amei. Ao lado da Miriam. Seu grande amor, hein, Miriam? Você, você sabe. Diz que estão arrebentando toda sexta-feira. Nada mais tem sentido. E brevemente tem um rebelde por lá, hein? Alô, Renatinho! Que nada é mais importante. Bora, Leandro Calçados, pra recordar. É super. É sujo de amor, sinto ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Amigo Serginho, na guarda da prefeita. Ao lado do meu grande amigo gordo do Luxor. E aí, gordo? Vai! É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não vou. Meu grande amigo Edson, lá do Boteco do Edson. Você. Ele é a sua esposa Mônica com a gente. Obrigado pelo prazer da preferência hoje aqui do Boteco. Amigo Edson, que não sai da sua casa, é difícil. Sonhos perdidos. E hoje tá com a gente aqui, obrigado, Edson. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. E a saudade é por ele. Não matarás, disse o Senhor. Eu não matei. Só amarás, disse o Senhor. Eu só te amei. Obedeci. Obedeci mais de 10 mandamentos. E nada. E nada adiantou. Olá, Zezinho. Não valeu eu sentir tanta pena. Meu grande amigo Cardoso, do Mar do Cardoso. Sei que era pena. Onde de ter um trabalho toda quarta-feira de levar. Foi a primeira. Muita recordação pro povo. Lá no Mar do Cardoso, toda quarta-feira na Caribu. Ele jamais amou você. Como eu amei, Rebelde. Ele jamais beijou você. Como eu beijei, dei certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei nada disso adianta. Você não pretendia ser santa. E eu não pude ser seu salvador. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Grande amigo João, beijo, beijão. Mas você como um Judas. Laje Marituba, João. A maior. Te esperei ontem lá no Reserva Parque, moleque. Me trocou por alguém. Tá brotando feijão. Mas mereceu os seus carinhos. E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Ah, mas deixa aqui mandar um abração com muito carinho no CD ao vivo aqui do Rebelde. Ele fala, eu escuto todos os dias, eu tenho CD de Rebelde. E hoje, inclusive, eu estava na casa dele. E ontem, na apresentação na Ilha Bela, danificou a minha controladora. E eu levei pra ele urgentemente. Meu grande amigo cientista, DJ Andy. Lá no Par, meu irmão. Mas você. Abração carinhoso do Rebelde, hein, Andy? A maior. DJ Andy que cuidava e zelava pelos meus equipamentos na época. Ouro Negro. Por alguém que jamais mereceu. das controladoras. E deixou. O homem que deu o grau na controladora do Rebel. Será que tá perfeito? Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu seus carinhos. Só o Todd! E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. O maestro rebelde. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Vai recordando! Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro. E a saudade de você. Ando sozinha em lugares que eram nossos, que perderam o amor sem você. Madrugada, madrugada mais calada do que nunca. Vem chegando pra dizer. Só pra chegar de carinho aqui, meus padrinhos. Que é inútil a luta nessa volta. Robertinho, velho! Alô, Robertinho! Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada. Robertinho e Wanda. Só ficou entre os meus braços, diz amor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Meu amigo João no Fregão House. Cadê você que me tirou? Toda vez com a gente, Ana João. Eu procuro mais. Cadê você? João, que era patrocinador oficial do Rebelde na época. Meu amigo Toro, o Toro e o seu grande amor. Volto sempre a mesma hora, aquela hora. Empresária Amélia. Combinada pros abraços de nós. Continuação do seu aniversário hoje no Pureza. Só ficou entre os meus braços. Obrigado, Amélia. Diz amor. Cadê ela? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro DJ mais. Rebelde. Cadê você? Cadê você? Eu só tenho barco, serve. Botei o meu barco na água. Saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Como é que é? Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Já também meus amantes da saudade. É só para Suza Lonaza. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Minha amiga Cris favorita. Do caminho. Bora, Cris. Sabia você. Bora, Priscila. Com meu toca-fita ligado. Você e a Rosângela. Eu ouvia correndo nas curvas da noite. popular manjona, né, Jumil? Sofria sobre o negro asfalto, rolavam as lágrimas tristes. E aí, Lajico? Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Amigo Abacate, eu não vou esconder. Fica à vontade, Abacate. Amigo Leandro, Super Pânico, e a sua esposa Leia. E por isso eu voltei. Onde ela tava, que tava, onde? Pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Por que este gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais? Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Porque minha amiga Nilda conseguiria de mim. Chope na mesa, oi, Doninho. O que tu quer? Eu quero. Só que é um chope. Você sempre perto. Nilda, longe da Amélia? Pra te ver e te abraçar. Preciso. Tá bem estranha, não tá? De você comigo. Por toda a vida. E foi, não caiu o pix, não? Amor, quero lhe dar. Garçom, por favor, chope na mesa 8. Por que esse gesto tão falso? Para a testa. Tu és tão frias. Meu mestre. Fingindo um desprezo que eu sei. Estou esperando o pix também. Não sente por mim. Para a testa! Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais? Toda sua alegria e você. Esta saudade, mestre de obras, nos quatro cantos do estado do Pará. Meu amor, motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Alex La Blackout! Eu quero. Alô, Lenizinha! Casal onde tudo começou, na Quinta da Fuga, lá na Arena Mix. Bora, Leti! Preciso de você comigo, por toda a vida, meu amor. DJ Rebelde! Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios me perco inteiro em devaneio. Vejo sempre mais bonita. Meu amigo DJ Buju comigo hoje. E a minha sede é DJ Buju. Seu amor é infinita. Como é que ele tá hoje? Eu fico parado em frente à vitrine. moçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Chega pra saca, brigarinho, meu grande amigo Renan, do Assados e as Delícias da Gabi. E hoje, inclusive, o Rebelde recebeu agora um kit de assados, né? Frango, carne, calabresa. Às 9 horas. Só falta chegar o açaí, né? Obrigado, Renan. Obrigado, Gabi. Eu me sinto. Tá recheado hoje. Aqueles braços tão pequenos. Usando apenas roupas íntimas, e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo as ladronas tão solta hoje, e a minha sede. Ah, hoje vai ter música romântica, então. Fala, minhas ladronas! Em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define, na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito. Olha o manequim. Desse manequim. Eu fico parado em frente. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Eu sou ilusão, não define. Na não tinha outro bolachão, não, é? Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que sou com teus caminhos. Posso esquecer o que sofri. Saudade! Descobri que tu nasceu pra mim. Amigo Loura Bonanza. Só a ti eu quero. Ele é Suzane, que a gente é Loura. Desta vez. A gente que paga na hora. Você sonhou. Você jogou. Minha Nathalie. Ganhou. Recebe na hora. DJ Rebelde. Você sonhou e jogou e ganhou. É Louro Bonanza, agência que paga na hora. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. Deixa eu abraçar minha amiga Jaci, lá de São Paulo com a gente, Jaciá. Lá dos Sabores do Pará. Ela é seu grande amor. Não me faz. Jaciara, que é Cineral. O supremo som do amor. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Música. deste. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Serginho Promoções, o homem que promove os melhores eventos de saudade. Fechado com o maestro DJ Rebelde Saudade. Agora na vida rica que está se vivendo. Serginho Promoções, sempre fechado com o maestro Rebelde. E já avisando que domingo em um bigão dos papais lá na quadra da prefeita. Mas quando chegar o frio no seu corpo, sorteios de prêmios e brindes, inclusive uma passagem ida e volta pra Jericoacoara, Fortaleza. É mais uma do meu parceiro Serginho, né? Eu sei que então você não pode ficar de fora, gente. Dias amargos. Tem cartela aí, Serginho? Que junto de mim fizesse cartelas lá na cola da prefeita com o Serginho. E nesta vida alegre tens o que queres. Tu sabe, né? Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. E agora? Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, DJ Rebelde, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Te esperarei, te esperarei. Quando ao teu lado mais nada restar e toda a beleza da vida acabar, Suzy Gouveia, irei pelo mundo lembrando de ti, porque tu sabes que eternamente irei te esperar. Por quê? Porque amor, amor, escuta-me, amor, quero te, nego Éder, amor, e a nega Nível, amor, que no ladinho, para Leandro Calçados, homem do programa, toca nos bairros com a gente, fala Rádio Metropolitana. Te esperarei, te esperarei. E se amanhã resolveres voltar, verás que chorando irás me encontrar. O parceiro Pedrinho, manda um abração forte ao João do Lange. Suporto lá na Terra Firme, valeu João. E assim, Leia Masoquista, tu sabes que eternamente irei te esperar. Ela, porque e o teu grande amor, escuta-me, amor, quero te, amor, choro, amor, imploro, volta, amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e com a gente, obrigado. Jamais amor. E aí, Amélia? Penou. Nunca penou, mano. Como eu pendei, ninguém jamais penou. Vai! Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Conheci alguém a quem logo dei meu coração. Eu amo teu coração, né? Hoje sofro por amar demais. Bora! A um ser que não me soube dar. Purezinha! A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Vou parar de provar pra você que eu te amo. DJ Rebelde. Vou parar de fingir com palavras que eu não sei dizer. É terça-feira. Se quiser me aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então eu voltarei novamente a te amar. Bora, meu! Vou pedir que não fale mais nada desse nosso amor. Vou pedir que não toque em nada do que já passou. Se quiser me aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então eu voltarei novamente a te amar. Sequência. Tamo junto, Serginho! Vou pedir que não. Domingo nós estamos lá na Guarda da Prefeita. O Super Bigão dos Papais. E o Rebelde fechando com chave de ouro. Vou pedir lá na Guarda da Prefeita domingo, hein, Serginho? Nada do que já passou. Se quiser me aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então meu amigo Ariane está com a gente aqui no Pureza Ariane. Novamente a te amar. Ah, fazer as pazes, ficar de bem outra vez com você, deixar as brigas de lado em beijos e abraços constantes. É purezinha! Nosso amor. Nossas brigas são muitas e todas por coisas banais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a mais do nosso amor. Rebelde. Peço que me ajudes a essas brigas por um fim, para vivermos o amor. E entre nós dois paremos assim. Vamos! Vamos parar com essas brigas, pois precisamos de um pouco de paz. Aí o Edson, nossas vidas, começando com a Mônica agora. Vamos parar com essas brigas, pois precisamos. Quero fazer as pazes, ficar de bem outra vez com quer voltar, você, né? Deixar as brigas de lado, beijos e abraços constantes, viver o nosso rebelde. Nossas brigas são muitas e todas por coisas banais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a paz do nosso amor. DJ Rebelde. Peço que me ajude a essas brigas. Grande amigo Renan do Zazado, obrigado Renan. Para viver. E aí, Edilson? São filé. E nós dois faremos assim. Valeu, Renan. Vamos parar com essas brigas, pois precisamos de um pouco de paz. Olha aqui, hoje é terça-feira. Bora recordar, vamos lá. Vamos parar com essas brigas. Bora parar. Pois antes que dê Maria da Penha. Em nossas vidas. Aí o cara fala assim pra ela: vem ver o que tu fez. Venha ver, meu amor. O que foi que você fez comigo? Eu não sei. Grande amigo Renan dos Assados. Obrigado, Madrona Gabi. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelas culuzemas que vocês mandaram hoje pra gente, tá bom? Em nome do Rebelde, do Edilson. E do. Não, deixa a surpresa, tá? Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Alô, Pílula Azul! Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Simone do Comércio! Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para minha. Amanhã, quarta-feira e quinta. O caminho. Em promoção no lanche do Pílula Azul, hein, gente? Hoje é saudade. E o melhor suco da cidade é lá. Pílula Azul. Quero tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quero as coisas mais simples. Nossa casa, nossa rua. Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos, nosso amor. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Grande amigo Moisés, pode crer, o homem dos adesivos lá do Guamá. curtindo por exemplo, curti uma saudade hoje, né, Marcelo? Fica à vontade. Você foi para minha razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de voltar atrás. E o que tu quer? Quero tudo de novo, quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quando enxerga no escuro. Quero as coisas mais simples, nossa casa, nossa rua, nossa vida perto. É pureza dessa feira. Nossos filhos e o mais importante de tudo. Meu amigo WK da Cremação, hoje ao lado do Testa Saudade, nosso mestre de obras. O Testa Sem Coração. Eu fiz de tudo para não te perder. Mas isso eu não sabia. Eu fiz de tudo para não me deixar. Testa. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E ela te deixou tão só, sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo nosso amor. Dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória, e a vitória foi de outro qualquer. Bora, Suzy! Meu ideal foi me abandonar. Não só Suzy Gouveia, a referência no baile valsado, com estilo e categoria. Todo nosso amor. Hoje o pureza tá que tá. Não só pela noite escura. Cheio de amargura, DJ Rebelde. Minha dor. Deixa eu chorar a minha dor. Dizem que é normal, né? É normal a gente chorar por amor. Chora, ladrão. Quero chorar. Chora, ladrão. Para esquecer. E a mágoa que eu trago comigo vai me enlouquecer. Deixa eu chorar a minha dor. Fala que é normal, né? É normal a gente chorar por amor. quero chorar para esquecer. E a mágoa que eu trago comigo vai me enlouquecer. Purezinho. O sonho de amor que eu sonhei não pude realizar. As minhas vidas sem freio. Eu tanto adorei. Estão com a gente aí. Se foi pra não mais voltar, a mágoa que eu trago comigo no mundo ninguém sentiu. Quem eu dei o meu. Alô, Simone! Por outro alguém me traiu. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Chama, chama, grande amigo Rodrigo lá da Timó. Está aqui com a gente. É o Murilo. Fala, Murilo! Suzane! Deixa eu chorar a minha dor. É normal a gente chorar por amor. Chora, ladrão, chora. Quero chorar para esquecer. Lé masoquista. E a mágoa que eu trago comigo. Pureza, terça-feira. Enlouquecer. Tu tem que ser milionário, tem que ter a ponta. Tu tem a ponta. Quando ela quiser ir embora, aí tu só mostra a ponta. Aí ela volta correndo. Vai! Se abraçar com o Caribe, a Pretinha Digital. Ele e o seu grande amor Cleito Bahia. Estão felizes, estão em lua de mel. Parabéns, Pretinha. Muitas felicidades. Os Pombinhos. Maestro da saudade. Tu pode resmungar, tu pode bater o pé, tu pode bater a cabeça aí nas madeiras do Pureza. Porque todo mundo sabe que toda terça-feira tu atravessa esse rio pra te limpar os teus ouvidos, né? Pois é, então não te faz de lesa não. Aguenta o pepino aí. Rebelde Pureza detonando.